passando do azul pra azul escuro. Até o rosa iluminar você. Aqui distante eu vou chorar por nós dois. Te beijar.